Máxima altura, conhecerás o beijo gelado do nada, a sentença da queda livre, rumo ao bruto tombo que consagrará tua destruição. E com os teus cacos brincaremos, e sob os teus escombros dançaremos, por fim, a primavera.